Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 60 Hz. Meu nome é Bruno Floriano e no episódio de hoje falaremos sobre a primeira imagem de um buraco negro registrado pela humanidade, que foi divulgada na última quarta-feira, dia 10 de abril, e que repercutiu bastante na comunidade científica e na internet de maneira geral. Foi um marco extremamente importante para a física e astronomia e tem uma história muito bacana por trás. Por esse motivo, eu resolvi trazer esse assunto aqui para o podcast, sobrepondo até mesmo uma outra pauta que já estava em desenvolvimento, mas que será adiada para o próximo episódio. Porém, agora vamos falar sobre como foi possível obter essa imagem, a mulher que está por trás desse projeto e como esse resultado corrobora com as equações de Einstein, formuladas 100 anos atrás. Antes de começar o episódio, gostaria de lembrar rapidamente a todos aqueles que estão gostando do projeto do 60 Hz e que gostam de assuntos atuais como este, que sigam o nosso perfil lá no Twitter, no Instagram ou no Facebook, em todos eles através do perfil @60Hz Podcast. Lá estamos acompanhando algumas notícias bem relevantes como a desse episódio e, é claro, divulgando sempre que o episódio novo for ao ar. Para mandar um e-mail, é só enviar para 60Hz Podcast@gmail.com com sua sugestão de pauta ou comentário. Para ler as fontes utilizadas para esse programa, as notícias e artigos, é só acessar 60hz.home.blog, que lá terá todos os links disponíveis. Agora sim, vamos para o episódio. A notícia, que é bem possível que você ouvinte tenha ficado sabendo de alguma forma, foi a divulgação da primeira imagem de um buraco negro obtida na história da humanidade. A uma distância de 55 milhões de anos-luz da Terra, um buraco negro com uma massa 6,5 bilhões de vezes maior que a massa do Sol, encontrado na galáxia intitulada M87, teve sua imagem capturada. O trabalho foi desenvolvido pelo Telescópio de Horizonte de Eventos, do inglês EHT. Um projeto colaborativo que uniu os dados de 8 radiotelescópios dispostos ao redor do planeta para obter essa imagem. Inclusive, se você ainda não viu a imagem, ela vai estar disponível lá no post desse episódio, mas para quem não tem disponibilidade de fazer isso agora, ela pode ser descrita basicamente como um anel de luz amarelada, levemente deformado na metade inferior da imagem. Proporcionalmente falando, muitos descreveram este feito astronômico como ler o rótulo de um shampoo em Manaus olhando por um telescópio de São Paulo. De fato, foi um feito extraordinário, possível graças ao trabalho da equipe liderada pela pesquisadora Kate Bauman, cuja história será apresentada mais para frente nesse episódio. Toda a comunidade científica repercutiu esse feito com bastante alegria, pois pode corroborar com algumas das equações formuladas por Einstein 100 anos atrás do comportamento de um buraco negro. De fato, outra foto que ficou famosa após essa notícia foi a comparação da imagem obtida com a simulação feita utilizando essas mesmas equações, e a clara semelhança entre elas. Antes de falar sobre como essa imagem foi obtida, vamos tentar entender um pouco melhor o que é um buraco negro e o que exatamente Einstein falou sobre ele anos atrás. Bom, um buraco negro é uma região do espaço que é tão densa e tão pesada que nem mesmo a luz e demais ondas eletromagnéticas podem escapar do seu campo gravitacional. Daí vem seu nome, buraco negro, uma vez que esse não reflete nenhuma luz visível ou qualquer outra onda eletromagnética em qualquer outra frequência. Uma estrutura dessa magnitude geralmente é formada após o colapso de uma grande estrela, após o fim da sua vida. Neste caso, a pressão interna de uma estrela com uma massa muito grande não é suficiente para compensar a sua intensa gravidade própria, o que faz com que esta haja de forma, digamos, puxar tudo que está em volta para o seu núcleo, como uma implosão, criando então uma região extremamente pequena, porém imensamente pesada, que é o buraco negro. Chamamos de buraco negro supermassivo aqueles buracos negros com a massa que pode chegar a milhões ou até mesmo bilhões de vezes a massa do nosso Sol, como foi o caso do buraco negro que foi fotografado, que possui 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Geralmente, os buracos negros dessa magnitude estão presentes no centro de cada galáxia, proporcionando que diversos sistemas solares e outros corpos astronômicos orbitem estes buracos negros, formando uma figura espiral ou elíptica, que é o que a gente tem no nosso imaginário como uma galáxia, né? A gente imagina uma galáxia, uma foto ilustrativa, a gente sempre vê aquela espiral orbitando algo ali no centro. Bom, isso que está lá no centro geralmente é um buraco negro supermassivo. É o caso da nossa galáxia, a Via Láctea, que possui um buraco negro supermassivo de massa de 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Nessa região, você tem esse buraco negro, que é denominado Sagitário A Estrela, uma região que fica localizada entre as constelações de Sagitário e Escorpião, a cerca de 25 mil anos-luz de distância do nosso sistema solar. Algumas propriedades interessantes dos buracos negros. Devido à sua elevada massa, esses corpos deformam o espaço-tempo à sua volta, da mesma forma que uma bola de boliche deformaria os arredores de um tecido estendido, a qual ele estaria em cima. Se você jogasse uma bolinha de gude em cima desse tecido, possivelmente essa deformação, causada pela bola de boliche, faria com que as duas bolas acabassem se encontrando. A mesma coisa acontece no buraco negro e os objetos e radiação que estão à sua volta. O buraco negro acaba deformando aquele espaço-tempo à sua volta e esses objetos e radiação que estão ali por perto acabam indo de encontro do buraco negro. É claro que isso tem um limite, a qual damos o nome de horizonte de eventos, que seria a borda do buraco negro, onde abaixo dela nada escapa. Fora do horizonte, por outro lado, os objetos ainda podem escapar sem serem engolidos pelo buraco negro. O mais incrível é que isso acontece até mesmo com o tempo, pela lei da relatividade geral. Um relógio mais perto do buraco negro seria visto por um observador externo como passando mais lentamente do que um relógio que esteja mais distante. Por isso falamos em distorção do espaço-tempo, e não apenas do espaço. E já que falamos de relatividade geral, chegou a hora de nos perguntarmos onde é que Einstein entra nessa história. Bom, foi o próprio Einstein, através da teoria da relatividade geral, que descreveu essa deformação de espaço-tempo que explicamos. Então, Einstein, reformulando, se não mesmo contradizendo o que Newton havia dito, formulou a hipótese de que a gravidade é uma consequência dessa distorção, não um efeito à distância. Não apenas isso, mas Einstein também descreveu de forma bem sistemática as equações que regem essa distorção, incluindo o próprio efeito do horizonte de eventos, assim como sua forma quase circular e de tamanho previsível, com base na massa do corpo. E foi exatamente isso que foi obtido através da imagem, uma forma elíptica e de tamanho esperado, considerando a massa do corpo, que por sua vez foi obtida através da observação dos efeitos gravitacionais do buraco negro nos outros objetos que o rodeiam. Inclusive, não foi a primeira vez nessa década que essa teoria de Einstein foi comprovada nos anos mais recentes. É possível que você se lembre que em 2015, o Observatório de Ondas Gravitacionais, por interferômetro a laser, detectou a existência das ondas gravitacionais, outra implicação dessa teoria da distorção do espaço-tempo. O que acontece nesse caso é que, assim como a massa de um corpo gera essa distorção, a movimentação desse objeto gera ondas gravitacionais. Assim como a bola de boliche causaria uma onda no tecido estendido se ela fosse movimentada para cima e para baixo. É realmente incrível de se pensar que, mesmo 100 anos após a formulação da teoria de relatividade geral, ela continue sendo mais endossada através dos experimentos que hoje temos condições tecnológicas de criar. Isso mostra ainda mais a genialidade de Einstein, se é que ainda podíamos ter alguma dúvida. Mas agora, vamos entender como essa façanha tecnológica foi possível, requerendo esforço e cooperação de diversos pesquisadores ao redor do mundo, assim como anos de trabalho duro, trilhões de bases de dados e a liderança de uma mulher. Katie Bauman é uma pesquisadora norte-americana de 29 anos, formada em engenharia elétrica pela Universidade de Michigan e PhD em Engenharia Elétrica e de Computação pelo Instituto de Tecnologias de Massachusetts, o MIT. Durante o período de doutorado, em que ela se especializava na pesquisa com algoritmos de machine learning voltado para o processamento de imagens, ela desenvolveu a ideia para obter a imagem que ficou famosa nessa última semana. Atualmente, ela está em condição de pós-doutoranda no Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, e em vias de se tornar professora assistente em computação e ciências matemáticas pela mesma instituição. Após a repercussão da notícia sobre a foto do buraco negro, o nome dessa pesquisadora começou a ganhar força, ressaltando o trabalho de liderança que ela teve no projeto. Uma comparação muito legal que eu vi também foi da relevância que ela teve na história da astronomia, assim como Margaret Hamilton e as demais mulheres matemáticas que levaram o homem à Lua na Apolo 11, também retratado no excelente filme Estrelas Além do Tempo. Eu achei extremamente importante falar sobre a Kate Bowen nesse podcast, para justamente ressaltar a importância da presença de mulheres na ciência e tecnologia, um mundo infelizmente ainda bastante dominado por homens. Exemplos como o trabalho da Kate mostram como a ciência tem a ganhar com cada vez mais mulheres ocupando estes espaços. Recomendo que vocês deem uma olhada no site mulheresnaciencia.com.br, que divulga o trabalho científico de mulheres extremamente relevantes. No post deste episódio, lá no blog do podcast, eu vou deixar um link para o vídeo de uma palestra que a doutora Bowman deu em 2016 para o TEDx sobre as principais ideias do algoritmo que estava então em desenvolvimento e como ele funciona. O vídeo é bem didático, recomendo muito que vocês vejam, até mesmo pelas imagens que ele mostra, que ajuda bastante no entendimento. Mas é claro, eu darei uma explicação breve das ideias principais. Bom, um buraco negro não pode ser visto diretamente. Afinal, até mesmo a luz é sugada por este corpo cósmico, impossibilitando que tenhamos qualquer vislumbre de sua superfície. No entanto, existe um limite, como já foi mencionado, que é chamado de horizonte de eventos, que seria a borda que define a região limite, onde nada que está dentro consegue escapar, mesmo que seja uma radiação eletromagnética. Se existe esse limite, então a luz que está fora dessa região, mas ainda nos seus arredores, pode sim escapar o suficiente para traçar o seu caminho até a Terra. O disco de gás e poeira que circula o buraco negro fora do horizonte de eventos é chamado de disco de acreção. Este disco produz radiação eletromagnética. Então, o que esperamos ver numa foto de um buraco negro é um círculo de luz que circunda essa região negra, que é o buraco negro, e esse disco sim pode ser captado e mensurado. No entanto, o buraco negro se encontra a uma distância extremamente longe da gente, 55 milhões de anos-luz da Terra. Nas palavras da Kate Bowman, seria tirar uma foto de uma laranja na superfície da Lua. Pelas equações de difração, existem limites na relação entre a distância do objeto que a gente quer capturar e o tamanho da lente do telescópio necessário para ver algo tão pequeno. Quanto mais longe o objeto que desejamos ver, maior é a lente necessária. De fato, para ter uma foto com a resolução aceitável do buraco negro, seria necessário um telescópio do tamanho da Terra para conseguir esse efeito. Tirar essa foto vai requerer outra solução diferente da tecnologia óptica dos telescópios com lente que a gente está acostumado. A ideia, então, é construir um telescópio virtualmente com as proporções do tamanho da Terra, já que a gente precisa de um telescópio que seja do tamanho da Terra, a gente pode construir um telescópio virtual com essas proporções. É aí que entra o telescópio de horizonte de evento, uma rede de 8 telescópios dispostos em diferentes pontos do planeta, trabalhando em conjunto para obter a imagem desse buraco negro. Esses equipamentos, de forma peculiar, não são ópticos, mas sim de radiofrequência. Isso significa que eles não estão limitados às frequências visíveis, mas conseguem, através de antenas especializadas e receptores de rádio, captar sinais eletromagnéticos em diversas outras frequências do espectro. Cada um desses equipamentos, localizados em lugares como Boston, Europa e até mesmo Antártida, gerou vários terabytes de dados, que então foram compilados através dos algoritmos desenvolvidos pelos diversos membros da equipe para reconstruir uma imagem visível e que fizesse sentido. Para obter esse telescópio virtual do tamanho da Terra, não apenas foi utilizada essa disposição de telescópios ao redor do planeta, como também foi aproveitada a própria rotação da Terra para gerar ainda mais pontos de coleta de dados e, dessa forma, aumentar a discretização do sistema e possibilitar uma maior resolução na obtenção da imagem. O conceito mais importante na reconstrução dessa foto é que, infelizmente, ainda existirão inúmeras possibilidades de reconstrução da imagem, uma vez que, mesmo tendo vários pontos de obtenção de dados, ainda não temos todos os necessários. Afinal, são só 8 telescópios ao redor do planeta, mas a gente precisaria de um telescópio do tamanho da Terra. Então, a gente está discretizando com poucos elementos. Então, se isso gera uma possibilidade grande de de opções para uma imagem, como decidir qual que é a imagem certa do buraco negro? A resposta é que se deve escolher a imagem mais provável. Isso pode levantar mais algumas dúvidas, já que se a gente não sabe como que é um buraco negro, como definir o que é mais provável? De fato, não podemos alimentar um sistema com imagens do que nós achamos que é um buraco negro, senão estaríamos enviesando o resultado, dizendo que o mais provável é ter o formato que a gente acha que é, mas a gente estaria eliminando a possibilidade dele ser algo completamente diferente. Portanto, a ideia mais inovadora utilizada pelos pesquisadores nesse processo é alimentar o sistema de aprendizado com imagens completamente diferentes de um buraco negro, podendo ser imagens do que achamos ser um buraco negro, imagens de objetos astronômicos completamente diferentes e até mesmo imagens do nosso cotidiano na Terra, do que a gente tira no nosso dia a dia. Dessa forma, o algoritmo pode distinguir o que é uma foto plausível e o que é uma foto que é meramente ruído, como uma TV analógica sem sinal emitindo chiado, por exemplo. Com esse algoritmo em mãos, o que foi feito em colaboração com esses oito telescópios espalhados ao redor do planeta foi coletar vários conjuntos de dados ao longo de horários diferentes, o que gerou aproximadamente 6 petabytes de dados no total, e jogá-los neste complexo algoritmo para determinar o que seria mais provável para a reconstrução da imagem. Devido à quantidade enorme de dados que foi gerado, um mero upload não era o suficiente para o transporte desses dados, necessitando de pilhas e mais pilhas de HDs para que fossem transportados manualmente até o local da compilação do código para poder aplicar esse sistema desenvolvido, esse algoritmo. Quando se trata desse tipo de situação, em lugares como até mesmo a Antártida, que é de difícil acesso, sabemos que as coisas acabam não sendo tão simples. Teve ocasiões em que o transporte teve de ser postergado para contornar o clima da região. De fato, isso mostra como foi uma operação extremamente complexa. Muitos esforços foram despendidos para que esse marco da ciência fosse alcançado, e essa pesquisa definitivamente merece entrar para a história da astronomia, ciência e tecnologia. Agora que obtivemos a primeira foto de um buraco negro na história, quais são as perspectivas futuras para a pesquisa nessa área? Bom, na ciência sempre é possível tentar ir além, e segundo Shepard Dolman, da Universidade de Harvard, o resultado noticiado do buraco negro do M87 foi obtido com dados coletados em abril de 2017. Neste mesmo período, também foram coletados os dados referentes ao já mencionado Sagitário A, estrela, que está no centro da nossa Via Láctea, mas que devido às suas características variáveis é mais difícil de obter uma imagem. No entanto, o pessoal do EHT está trabalhando para poder contornar esses problemas com os dados desse outro buraco negro. Além disso, uma outra coleta de dados foi feita em 2018, porém com a adição de mais um telescópio localizado na Groenlândia, o que consequentemente pode aumentar consideravelmente a resolução da imagem. Planos para adicionar mais telescópios nessa rede, como um no estado do Arizona, estão em andamento para melhorar ainda mais o projeto. Aumentar o alcance de frequências observáveis e até mesmo adicionar um radiotelescópio no espaço pode trazer ainda mais detalhes para serem estudados. Para a próxima década, quem sabe até vídeos dos buracos negros podem ser obtidos. A dificuldade neste caso seria a limitação da transmissão de dados, que atualmente é feita fisicamente e necessita de muitos HDs para que esses dados sejam armazenados e transportados. Porém, isso garante novos desafios para que a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico continue crescendo cada vez mais, gerando, por consequência, mais conhecimento para a humanidade. Bom, obrigado a todos que ouviram até aqui. Este episódio foi feito bem no auge, em que a notícia repercutiu, e eu queria trazer cada vez mais programas que sigam essa linha, estando bem atualizado com as notícias mais recentes de ciência e tecnologia. Se quiser me enviar um feedback ou alguma notícia que acho que vale a pena virar um episódio, pode mandar para o e-mail 60hzpodcast@gmail.com ou através das redes sociais pelo @60hzpodcast. Vocês também podem mandar uma mensagem indicando se vocês querem que eu aborde mais temas de física e astronomia, que que são temas que eu particularmente gosto bastante de estudar e de trazer para as pessoas de uma forma mais didática. O meu perfil pessoal no Twitter é o @BrunoRFloriano, você também pode me achar lá. E agradeço novamente por ter ouvido até aqui e até a próxima. Valeu!